sucesso, meu parceiro João Vitor. Acertou de novo, véi. Mais um do melhor repertório do Brasil. Toca, menino. Entende, entende. Eu tava tentando te encontrar, mas você desapareceu. Será que colocou outro em meu lugar? Será que seu amor por mim morreu? E se eu te ligar agora de madrugada, será que você vai me atender? Será que eu posso falar com você? Com você? Atende aí, mozão, que o teu amor tá aqui. Eu só preciso ouvir a tua voz pra eu conseguir dormir. Atende aí, mozão, quero te encontrar. E hoje a noite tem chandon e o clima vai esquentar. Nilson Júnior no Digital FM, Luciano da Pombal FM, o Top Eventos, Alex Lopes. Se liga no Pida, bora Paulo! FK Paco Gravações. Eu tava tentando te encontrar, mas você desapareceu. Será que colocou outro em meu lugar? Será que seu amor por mim morreu? E se eu te ligar agora de madrugada, será que você vai me atender? Será que eu posso falar com você? Com você? Atende aí, mozão, que o seu amor tá aqui. Eu só preciso ouvir a tua voz pra eu conseguir dormir. Atende aí, mozão, quero te encontrar. Que hoje à noite tem chandon e o clima vai esquentar. Atende aí, que o seu amor tá aqui. Eu só preciso ouvir a tua voz pra eu conseguir dormir. Atende aí, mozão, quero te encontrar. E hoje à noite tem chandon e o clima vai esquentar. Estúdio F Gravações, a Casa CDs, Paralel Góis, Online Entretenimento, Augustus Produções, Barreira Produções, Elite Produções, Matheus Sushiobá.